coisas não te consigo ver à frente. O que sei pode ser por vezes tão diferente, mas é contigo, só contigo, que me engano. Mas é contigo, só contigo, que me engano. Mas é contigo, só contigo, que me engano. Mas é contigo, só contigo.